nessa de ficar famoso. Esquecer o real nessa vida por muito robô. Me avisaram, avisa é claro e manda recado. Se acharam que é assim que se comanda, não há ninguém que mande no jogo como eu mando. Nos desdobramos, dinheiro nós empilhamos e ainda temos mais pra gastar. Quando eu voltar, cê não vai acreditar. Ninguém que mande no jogo como eu mando. Nos desdobramos, dinheiro nós empilhamos e ainda temos mais pra gastar. Quando eu voltar, cê não vai acreditar, não. Eles acham que é assim que se faz. Não sabem o que falam, mas acham que sabem demais. Por isso progrido, me vingo desses estagivais. Fracos procurando paz, eu quero tumulto pra cima de sonhos reais. Cada vez que cê fala de um rap da moda, quantos queriam tá junto na cola? Não deveriam, mas todos caíram na fossa. Dinheiro jovem, como eles podem? Compro tudo que pode, 50 malote no porte. Sabia que nessa estrada eu podia ganhar minha vida. E ganhei, tudo que eu tenho de hoje mais cedo sonhei. Só não pensei que o trono fosse chegar logo perante o seu rei. E todos esses caras tão nessa de ficar famoso. Esqueceram o real dessa vida por motivo bobo. Me avisaram, avisa é claro e manda recado. Se acharam que é assim que se comanda. Não há ninguém que mande no jogo como eu mando. Nos desdobramos, dinheiro nós empilhamos e ainda temos mais pra gastar. Quando eu voltar, cê não vai acreditar. Ninguém que mande no jogo como eu mando. Nos desdobramos, dinheiro nós empilhamos e ainda temos mais pra gastar. Quando eu voltar, cê não vai acreditar. Eles persistiram, iludiram, sumiram, voltam, vacilo, inimigo. Prossigo, sigo, me viro, passo por passo, prefiro. Contra de um louco perdido, com sonho intenso e preciso. Logo fez crescer o lado nocivo. Mas sua realidade mostra o quanto se pode aguentar. Um bom momento, vendo o tempo te deixar levar. São belas princesas, minha sereia apreciando o mar. Tem coisas nesse mundo, não há como pagar. Mudança da noite pro dia, aumenta o valor do trabalho que tinha. Inicia, tudo traz a nostalgia, mas fico passado querendo sua mira. Me tira da vala que trava, segura, não larga, querendo sua vaga na área. Essa gente é hilária, essa gente é hilária, essa gente é hilária. Me sinto bem onde eu quero ficar, e não há nada pra me preocupar. Nem adianta querer meu lugar, não, nem adianta. Não há ninguém que mande no jogo como eu mando. Nos desdobramos, dinheiro nós empilhamos e ainda temos mais pra gastar. Quando eu voltar, cê não vai acreditar. Ninguém que mande no jogo como eu mando. Nos desdobramos, dinheiro nós empilhamos e ainda temos mais pra gastar. Quando eu voltar, cê não vai acreditar, não.